Bom dia, RPGista. Estamos aqui estreando mais um conteúdo aqui da Regra da Casa. Isso aqui é o Café com Dungeon. Bom dia de novo. A gente está aqui tomando um cafezinho. No caso, eu sou o Rafael Balbi. Eu vou fazer esse primeiro episódio aqui falando um pouquinho de RPG com vocês e tal. Toda manhã a gente vai fazer isso. E a gente tem, só para lembrar, a gente tem uma stream na Twitch, que a gente streama RPG presencial toda quarta-feira. Então acho que vai ser incrível se você seguir a gente lá no Twitch. Se você procurar a gente no YouTube também, a gente tem conteúdo legal lá. E nas redes sociais, de forma geral. Bom, vamos lá o conteúdo, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui de manhã sobre RPG, que a gente vai lançar com sorte todo dia. Cara, a gente num vídeo recente lá, a gente falou o que é RPG no nosso canal, e uma coisa que a gente chegou à conclusão é que RPG é treta, né? Acho que se não tiver treta, não tem RPG. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Se você não tem treta, acaba não tendo graça, né? Você vai representar uma coisa, mas passa uns minutos ali e já ficou sem graça. Ou seja, tem que ter conflito no nosso jogo, né? Não sei. Isso é uma coisa que muita gente entende como um roteiro, né? Você vai botar um roteiro, botar um vilão entrando em conflito com personagens do grupo, e aí você roteiriza, diz como é que vai ser o conflito, como é que vai acontecer, como é que os personagens vão vencer o conflito, e aí como eles vão vencer o vilão, resolver a treta, né? Mas isso não é uma coisa muito legal de se fazer. Você vai se frustrar muito, provavelmente, se você ficar planejando as coisas, né? Os jogadores sempre surpreendem a gente, cara. Não tem jeito. Acho que tá para nascer um mestre que consiga levar todas as sessões dele sem, sabe, sem os jogadores surpreenderem, tomarem um caminho completamente diferente, sei lá. E o RPG, a graça tá aí, né? Nessas diferenças que os jogadores criam. Então, se você é um cara que se incomoda com um jogador te surpreender, acho que você tá no caminho errado, cara. O legal aqui é a gente pegar o conflito e transformar ele numa situação, né? Em vez de a gente criar um roteiro, a gente é melhor pegar e fazer uma situação. Assim você se frustra menos, né? Qual o conflito? Como é que é uma situação de conflito? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a gente tem um culto misterioso. Na cidade começaram a aparecer uns cultistas misteriosos que andam com roupa escuro, que oculta a face. Ninguém sabe exatamente quem da cidade está participando desse culto, mas eles se reúnem na calada da noite, pelas ruas escuras, e acabam congregando algumas pessoas. O culto vem crescendo, e o pior de tudo, esse culto vem raptando crianças. Ainda é uma lenda, ninguém sabe exatamente se são eles, né, que raptam as crianças, mas tudo encaixa. Conforme o culto vem crescendo, mais crianças vêm sumindo. Isso aí já não é legal, cara. Isso aí já é um puta de um conflito, né? Já é uma situação. E o principal, é uma situação e não um roteiro. A gente pensou aqui num problema e a gente joga esse problema pros jogadores, né? Então, tem isso aqui acontecendo. Você descreve lá pros jogadores e aí, em cima disso, os jogadores vão decidir o que fazer. Provavelmente eles vão ter o interesse de resolver esse culto, de repente tem alguma coisa pessoal deles envolvida. Enfim. Isso é uma coisa que é uma situação que você coloca e não um roteirinho do tipo, então eles vão encontrar na taverna um cultista raptando, aí eles interrogam o cultista e não interessa, sabe? Isso é uma coisa que você não sabe se vai acontecer, né? Se eles vão pegar e interrogar o cultista. Imagina se eles pegam e matam o cultista, acabou a história ali, você perdeu o seu gancho. Então, coloca a situação, explica para eles que a cidade já tá sofrendo com isso e tudo mais. E aí você apresentou um parque de diversões para jogar eles, né? Você jogou lá eles no meio da treta e agora eles que resolvam. Se eles não fizerem nada, provavelmente eles vão matando mais crianças, vão pegando mais crianças para, sei lá, fazer o quê? Se é matar, se é... enfim. Uma coisa legal é que a gente acaba pensando nesse conflito e aí a gente começa a enriquecer esse conflito de alguma forma, né? Como é que a gente pode fazer isso? Sei lá. Vamos supor, a gente deu o exemplo do culto. A gente começa a pensar, qual o fundamento, né, desse culto? Ou seja, o que que está trazendo essa treta? Qual o fundamento? Por que que está rolando essa treta? O que que esse culto está fazendo de verdade? Quem são os envolvidos nesse culto? Por que que eles estão fazendo isso? Por que que tá rolando esse tipo de coisa? Quando você vai pensar nisso, você tá enriquecendo não o teu um roteiro, mas você tá enriquecendo a tua situação. Vamos supor, o culto, ele tá pegando crianças para sacrificar, para evitar que o grande mal de um olho só se manifeste nessa realidade, de acordo com uma profecia estranha, sei lá. Imagina só, isso aí já é uma cor, né, que dá uma profundidade nessa treta que a gente implantou. O grupo pode eventualmente descobrir isso antes de enfrentar os cultistas, ou pode descobrir isso quando for tarde demais, já mataram todos os cultistas e nem ficaram sabendo direito dessa treta. Né? Outra coisa, quem? Né? Quem são os envolvidos? Pô, de repente até o burgomestre, o chefão da porra toda aí, o dono da cidade, o cara que manda, o xerifão da cidade, de repente é ele que tá encabeçando esse culto, de repente por isso que o culto tá lastrando e ninguém faz nada, entendeu? De repente é esse cara que manda na cidade que tá fazendo isso, o grupo pode descobrir isso de alguma forma, né? Sei lá, isso dá muita treta, né? Dá muito pano pra manga isso aí. Então, assim, até no livro do mestre do D&D, né? Tem bastante coisa para ajudar isso. Eles têm eventos de campanha, tem várias tabelas aqui que eles dão para você sortear esse tipo de coisa. Se, por exemplo, se a intriga é política, se a intriga é criminosa, que tipo de personagem está envolvido. No livro do mestre do D&D, eles têm algumas tabelas que ajudam a criar esse tipo de história, né? Esse tipo de treta, sem que você tenha que pensar num roteiro. E aí o roteiro vai ficar, né, o que vai acontecer vai ficar na mão de você e dos jogadores, todo mundo pensando com o mesmo peso narrativo, né, todo mundo tendo a mesma possibilidade de contar a história junto. E uma coisa legal, né, a gente pensar, e os jogadores, cara? Pô, os jogadores não toparam a treta, sei lá, olharam e falaram, ah, foda-se, tá assumindo criança, eu sou malvado, dane-se, vivo nessa cidade aí, mas não tô nem aí pras crianças, ah, esse culto aí que se dane. Olha, uma dica que eu acho que é legal aqui, acho que todo mundo vai concordar comigo, é que você pode jogar o jogador já na treta, né? O jogador, você como jogador, vamos mudar um pouquinho, vamos sair do papo do mestre e vamos pro jogador, né? Tem muito jogador, provavelmente, que tá ouvindo isso. Você como jogador, o mestre lançou uma aventura na mesa, né? Cara, o teu papel é pegar essa aventura e ir pra frente. Não tem muito por que você questionar a aventura que o mestre tá propondo, né? É uma coisa que vocês têm que conversar. É uma coisa que a gente chama de pacto social, né? O jogador compra a aventura do mestre. É claro que o teu personagem, ele tem que caber dentro dessa aventura. Então, às vezes, como mestre, eu até pergunto. Por que que o seu personagem tá incomodado com esse culto? E aí o jogador pode criar, falar, pô, sei lá, minha sobrinha foi capturada, ou, sei lá, eu sou de uma igreja e a minha igreja está incomodada com o surgimento desse culto, ou alguém falar, porque, sei lá, porque eles se instalaram num lugar, numa propriedade, e tá desvalorizando a área, sei lá, cara, o jogador que vai inventar, ele vai falar por que que ele está incomodado com aquele culto, e aí você já colocou o problema no colo do jogador. Né? E você, jogador, já tá topando, né? Quando você tá justificando por que que você tá incomodado com o culto e por que você vai agir, você já tá justificando, já topou o problema, né? Já comprou o barulho do mestre. Isso é legal, cara, já tá todo mundo na mesma página, já tá todo mundo discutindo não se o personagem vai ficar incomodado com aquilo, mas não, por que o personagem tá incomodado com aquilo, né? Isso pro jogador é excelente, cara, você vai lá e mergulha na treta, sabe? E aí é gostoso, o mestre vai botando a treta, você vai curtindo a treta que o mestre botou, todo mundo contando uma história junto, e aí a coisa vai desenrolando. Eventualmente vocês vão lá e vão descobrir o culto, quem tá no culto, o que que tá acontecendo no culto, e aí vocês vão resolver, né? Não sei se vocês... O grupo vai enfrentar um dilema, talvez. Será que, pô, eles têm um monstro para ser invocado aí, para manifestar na realidade de acordo com a profecia? Será que é verdade a profecia? Será que se a gente deixar o culto impedir... Será que se a gente impedir o culto de raptar a criança, de sacrificar a criança, esse monstro vem à realidade? Será que a gente aguenta esse monstro, peitar ele na raça, chutar a bunda dele? Ou será que não? Será que é um monstro que, pô, vai acabar com tudo, então é melhor a gente sacrificar mesmo as crianças, sabe? Será que o grupo tá de acordo com isso? E, bom, sei lá, vamos supor, matou o burgomestre. Falou, cara, chegou lá, matou o burgomestre, matou todos os cultistas e foi embora daquela porra. De repente não apareceu o monstro ainda, mas será que o monstro vai aparecer no futuro? Será que a profecia vai se concretizar? Ou, sei lá, quem era o burgomestre que a galera matou? Né? Será que esse cara, ele era importante, pô? Será que ele tinha alianças? Será que vai piorar a situação depois que ele morreu? Ou, sei lá, se ele foi escorraçado, será que ele vai voltar com mais gente para uma vingança? Cara, isso tudo aí são ganchos, né? Ou seja, a gente criou só uma situação, criou uma treta, implantou, jogou a treta no colo do jogador. O jogador topou, né? Pô, vocês jogadores aí tem mais é que topar mesmo as tretas que o mestre coloca. Claro que dá uma paradinha pra não ficar uma coisa muito deslocada do que é o teu personagem, mas vambora, topa lá. E aí depois isso aí, conforme vai se resolvendo, vai jogando mais gancho, né? Ou seja, a partir de uma pequena história dessa, você já tem aí jogo aí pra pô, mais de uma sessão, bem mais de uma sessão, né? Toda a investigação, o conflito em si, depois descobrir a treta e lutar pela treta e tal, isso aí já, e aí depois os ganchos ainda, ou seja, é bastante jogo pela frente aí que vocês têm só com uma situaçãozinha, entendeu? Então tenta criar isso localizado, né? Tenta criar essa situaçãozinha em vez de criar um roteirão. Outra coisa também é, às vezes, justificando a treta, a gente, nossa mente vai lá em cima, né? Pô, a justificativa dessa treta é que há íons passados, há muito, muito tempo atrás, deuses se uniram. Às vezes tem essa coisa grandiloquente, muito profunda, com base na realidade, e você não precisa ir pra lá agora. Você pode chegar lá, mas vai tratando localmente, vai tratando pequenininho essa treta, deixa essa treta crescer sozinha. Você vê, os ganchos mesmo vão fazendo a treta crescer, e você faz essa treta crescer junto com teus jogadores, né? Não você inventando tudo de antemão, mas conforme o jogo vai andando. Então, calma aí na treta, mete uma treta bonita, uma treta marota, pequenininha ali, deixa ela crescer. Acho que é isso, né? A gente falou de treta, então, hoje aqui, no Café com Dungeon. E espero que tenham curtido o formato. Mandem um feedback aí pra gente. Procura a gente nas redes sociais. Procura a gente no Twitch. Toda quarta, 21 horas, a gente joga presencial aí pra botar esse papo todo em prática. E é um D&D quinta edição, tá bem maneiro. Já tá indo pra nona sessão aqui, na época que eu tô gravando esse podcast. Então, bola pra frente, galera. Vamos lá. Engaja com a gente, que é só alegria. Terminar o meu café aqui e trabalhar, que hoje é dia. Vambora.